Eu acho que esse podcast aqui vai ser ainda mais inesperado do que o de baladas, cara. Pelo menos ele não é óbvio, né, cara? É, exatamente. Foi essa exatamente a coisa que eu pensei, cara. Nós temos que fazer isso aí, porque é muito inesperado. Vem, meu amor, vem com calor. Olha aí, mais um podcast Whatever. Vocês veem como que funciona essa porcaria desse blog, né? Semana passada a gente falou de balada. E hoje, te junto aqui quatro machos pra falar de novela. Olha só você. Então, como eu não manjo porra nenhuma de novela, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, né? Então eu vou apresentar aqui o nosso casting de fofoqueiras noveleiras, começando pelo Rafael Rodrigues. Tô certo ou tô errado? Shazam. Eu não matei ele, meu. E Thiago Moura. É justo, é muito justo, é justíssimo. Eu não tô entendendo porra nenhuma do que você tá falando. Enfim, então hoje vamos falar sobre novelas. Podendo começar aqui falando sobre um pouco sobre a história, né? Como surgiu as novelas, o formato pra TV, ou se começou no rádio, quem que pode começar falando isso aí? É, na verdade, antes de falar da telenovela, a gente tem que falar do folhetim, né, que a novela, ela é um herdeiro do folhetim, né, que era, na verdade, crônicas seriadas que eram publicadas no jornal. Que eram sobre assuntos diversos, assim, mas o que ficou geralmente mais popular foram os folhetins que tinham assuntos mais mundanos, assim, esse tipo de tema que geralmente é visto nas telenovelas. O que é um assunto mundano? Putaria? Historinhas corriqueiras, assim, mais corriqueiras do dia a dia, mais casinha, assim, sabe? Minha filha quer casar com o filho do vizinho, mas eu sou obrigado com o filho do vizinho. São temas das novelas e eram temas dos folhetins, apesar que tinha outros tipos de história nos folhetins, mas o que ficou mais popular foi isso. O folhetim meio que saturou, assim, porque os jornais começaram a querer usar isso aí como pra vender mais jornal. Começou a surgir o rádio e logo depois surgiu a TV. O folhetim migrou pras radionovelas e aí depois as radionovelas migraram pra TV e viraram telenovelas. E como que funciona o formato das novelas? O formato diferente de um seriado, por exemplo, né, em que a gente tem um núcleo fixo e as histórias são geralmente focadas naquele núcleo fixo. Já no caso das novelas, a gente tem uma série de núcleos que nem sempre estão relacionados. Muitas vezes estão ou indiretamente relacionados, ou às vezes relacionados de forma nenhuma com, vamos dizer assim, o núcleo principal da história, né? Outra coisa também é a própria, vamos dizer assim, serialidade da novela, né? Eu não sei se existe essa palavra serialidade. Vamos passar adiante. Peraí, mas qual o contexto dela? É a questão de ser em série mesmo, né? Que nos seriados nós temos o quê? Nós temos histórias geralmente fechadas que compartilham um único universo. Já nas novelas, o que a gente tem é sempre um gancho, né? De um capítulo para outro. A história, ela nunca fecha, né? Ela sempre dá um gancho pro próximo capítulo. Então, a diferença é que série é dividido por temporadas também, né? Em novela, não. É, exatamente. Também. Novela tem um tempo específico, embora possa aumentar ou diminuir dependendo da audiência. Isso é outra coisa também interessante da novela. Ela é considerada, vamos dizer assim, eu não sei se existe um termo pra isso. Ela é diferente dos outros tipos de arte porque ela não, justamente porque ela não é fechada. Tipo, dependendo da audiência, dependendo se o público gosta ou não gosta, personagens vão saindo, vão indo. Isso acontece também em séries, mas coisas como, por exemplo, esticar a novela, mesmo a novela já ter sido programada para um número X de capítulos, é uma coisa que acontece nas novelas que não acontece, por exemplo, numa minissérie. Uma minissérie que tem 10 episódios vai ter 10 episódios, vai ser filmada, vai ser fechada. Falando em séries, aconteceu com Lost, por exemplo, né? Os caras chegaram numa hora que não sabia como ia terminar aquela bosta, terminaria de qualquer jeito. Agora adorou o final. Eu gostei mesmo. Então, tô falando. Mas série é isso mesmo, né? Série, tipo, tu não sabe quando que vai acabar, né? Não é, ela não é programada pra ter um final, né? Mas eu acho que a diferença de série, cara, ainda, é porque, como são temporadas e a gente vai ter o quê? 22 episódios por temporada, né? Por ano, praticamente. A repercussão do público não é tão imediata quanto a da novela. Porque a novela é gravada a toque de caixa, né, cara? Os caras gravam na segunda pra botar no ar na quinta-feira. Quer dizer, o público tá achando uma merda. Sei lá, o casal principal, eles metem o pé no casal principal e dão atenção pra outra coisa na hora, né? É uma coisa mais imediata. Com certeza. E outra coisa, né? O formato diário, que apesar de que não foi sempre assim, eu nem faço ideia como é que deve ser a rotina de um escritor. Já vi entrevistas com alguns escritores de novela que diz que em época que os caras estão fazendo novela, os caras simplesmente se trancam dentro de casa, não saem, né? Principalmente aqueles que não caem na graça do público, né? Senão leva porrada no meio da rua. Vamos mudar um pouco de assunto aqui, que até agora tá chato pra caralho, pelo menos pra mim. Vamos falar um pouco sobre as novelas emblemáticas. Até hoje, né? Novelas que passaram em década de 70, 80, a gente ouve alguns bordões na rua, né? Porra, eu lembro que... Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas acho que Tieta, que a abertura era a mina pelada, assim, a câmera passando no corpo dela, manja. Uhum. A mina pelada não, a Isadora Ribeiro. Naquela época, se não mostrava as tufas da mulher, não tinha problema, né? Era de boa, anos 80 era uma beleza. Ah, nos anos 80 tinha até atrizes de 16, 17 anos mostrando os peitos em filme, pô, nossa chanchada. Mas e aí, quais são as novelas mais emblemáticas que nós temos de história? Porque o Brasil, apesar de ter novelas feitas em outros países, como as grandiosas novelas mexicanas, né? Mas o Brasil é uma puta de uma potência em sentido de novela. Na verdade, o Brasil é o maior produtor de novela do mundo, né, cara? Ele vende, chega a vender novela, né, pra fora. Vocês já viram novela americana, cara? Que merda que é? É, a gente reclama das nossas novelas, mas, cara, realmente. Novela americana é ruim pra caralho. Ah, aquela Betty, o Ugly Betty lá, era pra ser um formato de novela, mas aí tava caindo público e eles fizeram um formato de seriado, né? É, mas o Ugly Betty é baseado numa novela mexicana, né? Quem matou Odete Reutemann? Cara, eu vou começar com uma que é muito foda, que é A Viagem. Tenho certeza que o Rafael ia comentar alguma coisa sobre ela. Acho que foi a primeira, ou se não a única novela que chegou a mostrar um céu e um inferno definidos e remontando ao período clássico renascentista, sei lá, como são os sete ciclos do céu e os sete ciclos do inferno e tudo mais. Foi uma novela, eu gostei dessa novela, gostava do tema, das visões que ela passava, apesar de eu já ser até nessa época. Gostava principalmente do tema do Roupa Nova, que eles faziam de guitarra. Cara, eu acho do caralho essa música, cara. Foda-se quem acha Roupa Nova meloso, cara. Eu acho essa música muito foda. Estrela, eu acho, mas eu curto. É, pois é. Eu adorava. Viajei tantos espaços pra você caber assim. O meu abraço te amo. Mora com o nosso singer, né? Eu tinha um cagaço daquele inferno da viagem, cara. Só não querendo ser chato, mas na real não era inferno, tá? Viagem era uma novela espírita, né? Então na verdade aquilo lá era o umbral. Era um umbral? Eles iam lá pra fazer o quê? Um tiro básico? Supletivo. Eu acho que todo mundo acha que o lá era um inferno e tem que concordar com o Moro que aquilo dava um puta cagado. Cara, era cabreiraço aquilo. Uhum. E era a novela das 8, né, já. Foi das 7? Foi das 7. Das 7 começava às 7h30, das 8 começava às 9, das 6 começava às 6h15. Criança? Pô, dá pra traumatizar, mano. Muita mãe falou, se você não se comportar, você vai pra lá, moleque. Eu tenho medo do Guilherme Fontes até hoje. Eu posso ver esse homem na televisão, ainda bem que ele sumiu da televisão, cara, porque eu tenho um cagaço desse homem que é absurdo. Mas eu particularmente acho que esse tipo de tema que tinha na viagem, que é o tema que tem no Nosso Lar e tal, tudo bem que o filme é o Nosso Lar é uma merda, mas no caso, tanto de um quanto do outro, o tema é mais ou menos o mesmo, porque é baseado no espiritismo e tal. Eu acho que é um tema muito mais agradável pro brasileiro, assim, do que... Essa coisa de tipo, se for ruim tu vai pro inferno. Tipo, lá era aquela coisa assim, não, se for ruim tu vai pra lá, mas as tuas atitudes podem te fazer sair de lá, sabe? Acho muito mais interessante, sabe? Quer dizer que essas novelinhas com temática espírita que tem hoje tá suave, né? Sim, com certeza, perto da viagem, nossa, cara. É que nem o Chazé disse, cara, tinha umas cenas foda. E não era só do inferno, outras cenas, assim. Ele influenciava a galera, né, cara? Ele fez o Miguel falar dela ficar do mal, o Miguel falar dela era do bem. É, exatamente. E também tinha umas cenas assim que, como diz um amigo meu, baixava um espírito em você que fazia até macho chorar, tá ligado? Baixava uma entidade assim que sensibilizava. Baixou a pombagira do Cisco? Não. Aproveitando o ensejo aí do espírita e sobrenatural e vamp, cara. Vamp eu lembro já, mas da minha época, assim. Vamp não era espírita, pelo amor de Deus. Não, sobrenatural, pô. Vamp eu acho que é a única, se não é a única, é provavelmente uma das duas únicas que, se tiver, tem só mais uma que passou no Vale a Pena Ver de Novo mais de uma vez. O Vamp passou no Vale a Pena Ver de Novo, passou no Sessão Aventura, eles passaram essa novela eterna, assim. Não, Vamp é cara é muito foda, cara, tem que dizer. Vocês já pensaram como é irônico que o Ney La Torraca fez um vampiro muito mais macho do que os vampiros de hoje em dia? Eu nunca fui, ninguém aqui em casa nunca foi assistir novela, mas minha mãe de vez em quando assistia umas, o Rei do Gado, cara, eu lembro que ela assistiu, eu acompanhei também, achei muito foda o Rei do Gado, tinha umas cenas bem legais, eu era apaixonado por aquela... Não, aquela Lavínia Vlasak lá. Desse jeito, tá ligado? Oh, muito gostosa, cara, eu era apaixonado, ela tinha uns, devia ter uns 10, 11 anos de idade, e minha mãe tinha o CD, tanto da trilha sonora no Rei do Gado, quanto o CD da dupla Pirilampo e Saracura, velho. Esses tempos a gente tava fazendo uma festa num sítio de um amigo meu. Aí eu sempre coloco o CD do Rei do Gado quando a gente vai pra lá. Aí tocou aquela aberturazinha. Pô, aquela abertura é muito foda, aquela música é muito foda, cara. Aí uma amiga minha já tava meio bêbada, ela olhou assim, bem empolgada, ela... Caralho, que foi? A música do Rei Leão! No Rei do Gado tinha o Pirilampo e Saracura. Você lembra dessa novela, Torre de Babel? Que foi onde nasceu o Jamanta? Sim, sim. Lembro mais ou menos. Eu não cheguei a assistir a novela, sim. Mas é. Eu lembro da novela. Ah, então você não vai lembrar. Porque também tinha uma dupla sertaneja que cantava músicas evangélicas mais Luciana nessa novela. Cara, pior era que eu sei, mas eu não sei o nome. Era o boneco e o cara que falava Percebe o tempo todo. É, era Johnny Percebe e alguma coisa. Pois é, cara. Cara, essa novela foi foda, porque nasceu o Jamanta, que foi, acho que, o único personagem de novela que voltou. Voltou pra outra novela. Não esquecemos da Dona Armênia. Sim. Ah, é verdade. Fred Machon. Um camarada que ele é meio manco, eu chamo ele de Shirley, porque a mina também era manca. Vocês lembram disso? Sim, Shirley. Isso eu lembro. Eu chamo ele de Shirley até hoje. Cara, é, tem vários apelidos que vieram de novela, né? Eu tinha um cara meio pancada na escola, e o apelido dele era Tony da Lua. Todo cara meio moral, assim, da sua infância, chamava Tony da Lua, né? Ah, cara, Tony da Lua é melhor, cara. É porque vai de fases, né? Tem uma época que os maluquinhos a gente chamava de Tony da Lua, depois foi o Jamanta, e assim foi. Tinha que rolar na novela um crossover do Tony da Lua com o Jamanta. Nós vamos pro médico de sarar a cabeça, e se eu sarar a cabeça, eu vou casar com o pé. Pô, sabe que novela que eu gostava, que eu achava foda? Eu não lembro o nome da novela, é aquela que era em Greenville, tá ligado? Que eles falavam em inglês nordestino. A Indomada? Essa mesmo, eu achava muito foda. Que tinha o Cadeirudo. O Cadeirudo, cara. Puta merda, cara, tinha até esquecido isso, cara, aí. Na boa, eu acho que é uma das novelas que tem a maior quantidade de personagens bizarros, assim, cara, numa novela só. Não, tinha Noiva de Branco nessa novela também? Não, Noiva de Branco era da Tieta. Não. Tinha uma outra que tem mais de uma novela que tem esses... Era só o Cadeirudo. Cara, vocês lembram como é que eles descobriram que era o Cadeirudo? Não. Eles pegavam conseguiam pegar o Cadeirudo e eles tiravam a máscara. E era o Ari Fontoura. Aí acabou o capítulo. Aí no capítulo seguinte, eles tiravam a máscara do Ari Fontoura, que era tipo a cara do Ari Fontoura, era uma máscara também. Ele tirava e era tipo uma das beatas da igreja. Nossa. Vocês sabem como que eu comecei a assistir essa novela do Cadeirudo? Eu tava no. Acho que na terceira ou na terra. Na terceira série. Aí eu tinha uma namoradinha da escola. Aí um dia essa menina chegou pra mim e tinha uma personagem na novela, uma dessas coroas gostosas aí que saem no carnaval hoje em dia, e que falava que ela queria dar pro marido dela, falava: amor, vamos nhanhar. Vocês lembram? Lembro. Ah, sim. A amiga da menina chegou pra mim e falou assim: ai, a Patrícia falou isso, né? Ai, você perguntou se é quem nhanhar com ela. Eu falei: mas que porra é essa? A menina sabia, tinha 11 anos de idade. Falei: ela, mas você não vê na novela? Eu falei: assiste novela? Ah, mas é que fala na novela, o que que é? A menina ficou com vergonha e não falou o que que é. Eu fiquei curioso, cara. Eu assisti o resto da novela por causa dessa porra aí que a menininha falou. Era nessa novela que tinha a Grampola? Tinha, era a Grampola. Eu vou fazer toda a menina que teve Stardust naquela época foi chamada de Grampola. Era Grampola. E ela ficava com o Selton Mello. O Selton Mello era um moleque que tinha uns problemas mental. Ele falava assim: eu vou fazer com a Grampola aquilo que as cabras fazem. Um anjo, né? O Selton Mello. Era um anjo. O Selton Mello fazer personagem deficiente mental é perfeito, né? Cara, era muito boa essa novela. Vocês lembram que tinha a juíza Mirandinha? Aí chegava o assistente dela, que era apaixonado por ela. Juíza Mirandinha. Ela olhava pra ele: é Gibio. E cena que eu mais gostava, cara, que era o delegado Motinha, que ele tinha o guarda gordo, tinha três policiais na cidade, que era o delegado Motinha, o guarda gordo e o guarda magro. Tinha um buraco do prefeito, a grande obra do prefeito era um buraco no centro da cidade que ninguém sabia pra que servia. Aí um dia o delegado Motinha caiu dentro do buraco, todo mundo pensou que ele tinha morrido. Aí uma semana depois ele volta pra novela casado com uma japonesa. No Japão. Cara, era, fez me lembrar de uma novela, agora esqueci o nome, mas era que o Paulo Becker era tipo um adivinho, tipo um cartomante que previu o fim do mundo, acho que deve ser Fim do Mundo o nome da novela. Ah, sim, foi uma novela que foi bem curtinha, acho sim. Que é Fim do Mundo. Ele previu o fim do mundo, aí tipo, não acontecia, aí depois, um dia depois, todo mundo morria porque tinha um fim do mundo, né? Ele errou, acho que o fim do mundo por questão de horas ou de dois dias, alguma coisa assim, e ele ficava desacreditado e depois acabava o mundo mesmo. E isso, a novela teve 35 capítulos, acho que foi a novela mais curta que já se teve notícia. E viu, mas tem alguns personagens, alguns atores que eles se especializam em fazer de defunto, né? É aquele cara que você olha na novela e fala, porra, esse cara vai morrer. No primeiro episódio você, tipo, Valmor Chagas, velho. Porra, Valmor Chagas e não dura 5 capítulos na novela e morre, dá um ataque ao coração no velho, alguém mata ele e vai descobrir só no final. Aquele Paulo José também, tá ligado? Ele sempre morre nas novelas. Verdade. Os atores já estão meio com tanto de idade, né? Os caras não querem arriscar deixar eles até o final da novela e o puto morre. Pô, mas teve uma época, cara, que esses atores mais velhos, tipo Osmar Prado, Lima Duarte, Tarcísio Meira, ou só faziam um personagem que sumia, assim, ou fazia tipo a primeira fase e fazia o pai do cara na primeira fase de uma novela, assim, daí não aparecia mais, sabe? Deve ser pelo mesmo motivo. Pai de novela de época, né? O cara emigrou, 20 anos depois aparece o personagem principal. Osmar Prado. Pô, eu acho ele um ator do caralho, velho. O Osmar Prado é foda, cara. Ele fez o Tião Galinha, lembra? Do Cramunhão? Tinha um Cramunhão dentro da garrafa. Esse era do Renascer, né? O que era altos novela, né, velho? Caralho, cara. Eu vou colocar o... Como é que é? Colocar o facão nesse pé de Jequitibá e enquanto ele estiver aqui, eu não hei de morrer, nem de morte matada. Matado, muito bom. Cara, na minha faculdade tinha um cara do Ceará e a gente ficava zoando ele e tal. E aí ele ficava bravo e falava, aí a gente falava, ah, vou te dar uns tiros, Ceará. Aí eu falava, meu, enquanto meu filho não tirar meu facão do pai de Jequitibá, eu não morro. Sentia uma cena na sua novela que eles tiravam a pele do painho vivo, né, cara, quando ele era... Sim, nossa. Foi lá, é logo no começo, né, da novela. Aí vinha o turco lá, esqueci, era o turco Said, sei lá como é que era o nome do turco. Trava ele todo. É engraçado a censura que existe hoje nas novelas, né? E que não existia na época. Mas também, tipo, porra, a Manchete passava pornô chanchada às 5 horas da tarde, cara. Depois de programa infantil, passava, tacava uma pornô chanchada lá. As novelas da Manchete eram pornô chanchada. Então, basicamente. Pantanal que eu diga. Pantanal. Aquela Ana Raiz, a Trovão, que tava passando no SBT esses dias. Mas Pantanal também tava, também chegou a passar no SBT agora, chegou. Passou Ana Raiva e Zé Trovão. Pantanal, acho que chegou uma época que todas as atrizes e atores já tinham ido pelado pra dentro do rio. Eles começaram a botar os figurantes, tá ligado? Nadar pelado no rio. Ah, suruba só. Toda vez que eu vejo propagandas de novelas como, por exemplo, a Araguaia, que tava dando, não sei se ainda tá dando na Globo, a primeira coisa que eu penso é a Globo tentando reproduzir o sucesso do Pantanal. E nunca conseguiu. E olha que eles tentaram fazer várias novelas, cara, desse mesmo molde. É óbvio, qual é o sucesso de Pantanal? Tinha uma história boa? Eu não sei se tinha uma história boa. Devia ser uma merda. Mas tinha lado o tempo todo. É o segredo do sucesso, velho. Foi justamente o sucesso de Pantanal que fudeu a Manchete, né? Pantanal fez aquele mega sucesso, que aí você vai falar, não, agora vamos fazer uma novela pra arrebentar a boca do balão, que foi aquela Amazonas, Amazonas, né? Amazônia, uma coisa assim. Amazônia. O que é isso? O cara construiu cidade cenográfica fodida, parâmetros de hoje seria como gravar a novela toda em HD, pegaram os caras mais fodidos, a novela foi um fracasso, não retornou assim 1%, e aí os caras tiveram que vender a emissora pra pagar a dívida da novela. Não, a Amazônia era aquela que passava na Globo, cara. Que contava a história do Chico Mendes, o cara era qual? Não. Que na Globo passou um que era a Amazônia, que contava de Chico Mendes, não sei o que, blá blá blá. Você não foi minissérie? É, acho que foi minissérie. Tá, essa Amazônia que fudeu a Manchete, venderam a editora, o Block, né? E teve que vender o canal de televisão também. E fechou a revista Manchete. Qual que era aquela novela que vivia aparecendo a Malu Mader pelada em cima do cavalo? Malu Mader pelada em cima do cavalo, não lembro. Não era Malu Mader? Não. Era uma pelada em cima do cavalo. Pelada em cima do cavalo era a Cláudia Raia e matou a família e foi ao cinema. Quem matou Odete Reutemann? Vale só um comentário rapidinho, em termos históricos. A primeira telenovela brasileira foi Sua Vida Me Pertence, que foi de 1951, na TV Tupi. Com o Lima Duarte e a Regina Duarte, com certeza. Vocês já notaram que uma coisa sobre a qual não se tem notícia, tipo a adolescência de Lima Duarte. Mas vocês sabem que o Lima Duarte é um dos funcionários mais antigos da Globo, né? Ele inclusive tem contrato vitalício, se eu não me engano, ou pelo menos tinha, até uns anos atrás, não sei como ficou isso aí. Mas ele é um dos, junto com o pessoal mais velho aí, talvez Tarcísio Meira, eu não sei dizer quem exatamente, mas que tem contrato vitalício. É carteira de trabalho assinada. Se os caras demitirem esses loucos, a Globo vai ter que se vender pra pagar os fundos de garantia desses caras. O mais impressionante é que o Lima Duarte já era velho quando ele começou a trabalhar na Globo. Tem um dado histórico, o Freud já foi figurante com o Lima Duarte. Olha aí. Opa, tô vê. Foi em novela impressa em jornal, em 1815. Figurante em Irmão Coragem. Na versão original, né, do Irmão Coragem. Original, sim, claro. Sim. Ele trabalhava na vendinha lá, cara. Super 8 original, tu vai ver o Freud. Ficou bom velhinho, ele não tá nem aqui pra se defender. Vai pro vídeo show. Falando em novela, acho que a gente tem que falar desse Canal Vivo agora, que entrou no ar, né, que tá fazendo mais sucesso que a Globo, inclusive, que tá passando as novelas antigas. Passa umas propagandas, assim, das novelas antigas, aí aparece o ator que tá na novela comentando. O que aconteceu com o Mocotó, cara? Eles tão preparando ele pra ser o novo Faustão. Ele tá passando por um banho, velho. Pois é, ele tá passando por um treinamento com o Fausto Silva. Não, eles estão emagrecendo o Faustão pra botar na Malhação e vão botar o Mocotó no Domingão, cara. Pô, vocês lembram da Éramos 6 que deu no SBT? Pô, Éramos 6 era foda. Cara, achava muito foda aquela novela também. Era uma boa novela mesmo. Cara, eu tava olhando aqui, é de 94, meu Deus do céu, como eu tô velho, cara. E era com aquele ator que eu nunca sei se ele tá vivo ou tá morto, aquele Otton Bastos, eu nunca mais vi. Pô, tem vários atores que eu nunca sei se tá vivo ou tá morto. Esse dia eu matei o Maciel, A Gente Morre na BR3, lá, Ator e Tornado, cara. Eu matei ele esses dias, hein? Porque ele, às vezes, também é eterno, né, cara? O homem é velho, tem que ser. O que eu gostava pra caramba que morreu é o Raul Cortez. Eu ia falar Raul Gazola matando o outro já. Faria menos falta. O que eu achava impressionante no Raul Cortez era aquela orelha dele, cara. Puta, a orelha... Você notou a orelha do Lima Duarte também, cara? Ocupa metade da cabeça? Então... O lóbulo da orelha do cara vem quase no queixo, né? Se o Lima Duarte viver mais uns 30 anos, ele vai se transformar numa orelha. Cara, o Raul Cortez, cara, se não tivesse morrido, ele poderia ter feito uma versão brasileira do Nosferatu, cara. Não precisava nem botar muita maquiagem. O Raul Cortez virou clássico de quase italiano, né, cara? Sim. Porque eu adoro os italianos de novela, cara. Aliás, a Globo me ensinou uma coisa, que se fala português no mundo inteiro, muda o sotaque. Exatamente. Tony Ramos, cara. Tony Ramos já foi grego, já foi italiano. Foi indiano. Indiano. É um poliglota, porque você ia ser a mesma coisa. Muda o sotaque, você fala outra língua. Eu tô sussa, cara. Eu vou pra Europa, quero ir pra Europa ano que vem. Eu vou chegar na Itália, eu vou dizer, porca pipa, Dio Madonna, me dá uma Coca-Cola. Pronto. mas é isso aí, meu. Dessa vez, vai ficar no lugar dela. Pertinati. Isso nós vamos ver. Me venga. Cara, vai lá pra uma volta, né? chega lá, incha lá, muito ouro, que... Queimando mármore do inferno. O clone é foda, cara. O clone tá passando a tarde, né? Tá. Sabe o que é pior do clone? É a peruquinha que eles botam no início pra ele fazer tá velho. Ele ouve com o cabelinho arrepiadinho, tipo crepúsculo, assim, né? Ele toca uma peruca, né? Com as mechas brancas, pra ele parecer velho. É, mas essa novela é muito foda. Nessa novela tem o Osmar Prado, se não me engano, fala bastante sobre vício de drogas e álcool, né? No clone. Ah, é verdade. E o Osmar Prado faz um papel muito foda, cara. Ele é viciado em álcool. Ele é alcoólatra, parece sempre ele falando com o psicólogo, né? Psicólogo que é um bolão, né? Isso é o que eu acho legal nas novelas da Globo, assim, tipo, a Globo faz o pus possível para que o título da novela não tenha absolutamente nada a ver com a grande maioria dos temas que são abordados. Tipo, eles botam o tema, tipo, ah, clone. Aí eles botam o tema do clone só para justificar a novela. Mas esse não é o importante. É a mesma coisa que essa porra dessa novela nova chamada Morde e Assopra. Em primeiro lugar, quem em sua consciência vai botar isso como título de qualquer coisa que não seja pornô? E depois, tipo, a história tem um cara que criou uma mulher robô que é sei lá quem, sei lá se era a mulher dele que morreu, tem uma paleontóloga e se chama Morde e Assopra. Nada a ver, tipo, eles devem ter um programa, escolha aleatória de título. É, o gerador, o título, title generator, né? Novela title generator. Mas eu tenho que confessar que é melhor do que as novelas do SBT, que normalmente tem um nome com paixão, amor ou coração no meio. E quando tipo, não é o tipo, nome é esquisitaço, né? Tipo, Pícara Sonhadora. Tinha uma outra novela de paixões, né? Café com aroma de mulher. Mas então que esse café com aroma de mulher é aquela velha taxa da mulher com a café na calcinha, né? Pra prender o marido. Só pode. Tinha uma outra que chamava Os Ossos do Barão. E não tinha, na novela não tinha nem barão e muito menos ossos. Essa daí poderia ter o título dessa da paleontóloga. E o que é aquele papel desse, aquele, não sei o que, Solano lá, cara, que fez a última novela, que ele casou com a paralítica lá? Aquele Gêmeos? Isso. Cara, colocaram ele com óculos tipo Restart, manja, meio Clark Kent, assim. Porra, e foi ele que construiu, né, a Flávia Alessandra, gostosa como sempre. Mas não tem nexo a novela, cara. Mas eu não assisti um episódio, seja pela descrição que vocês me deram, tem um robô e dinossauro, cara, eu não vou nem me dar o trabalho, né? Não se dê. Agora, essa das seis agora que tá passando, não, eu não lembro o nome agora. Ah, o Cordel Encantado, mano. Isso. Eu não cheguei a acompanhar, assim, eu só vi... Mas ela é toda gravada em HD, né, cara? Ficou bonito pra caramba, pelo menos o trabalho ficou técnico. Acho que a parte de fotografia dessa novela tá dando show. Tá muito bonito. Mas a Globo tem essa tradição, né? A novela das seis é de época, a novela das sete é uma comédia idiota, whatever, lá, que eles dão pros filhos escrever o roteiro. E a novela das nove, que é a sensação do momento, e que tem os assuntos polêmicos e não sei o que. Mas, pô, tipo, novela das sete normalmente é comédiazinha idiota, né, cara? Só que eu gostei dessa que passou antes ali, do Tititi, tá ligado? Que é remake dos anos 80. Era bem feita, cara. Era um humor engraçado porque era um humor de autorreferência, tá ligado? Eles tiravam muito sarro de novela, tá ligado? Faziam piada com novela dos anos 80, com uma novela dos anos 90, eu achei massa. Além do que, o Murilo Benício fazendo humor é foda pra caralho. Quem matou Odete Reutemann? Se vocês lembram da Fera Ferida? Ah, com certeza. Se alguém não comentasse dessa novela, eu ia comentar, cara. Pô, tentei que fazer um comentário, minha família ganhou dinheiro com essa novela. Faz bolão? É essa que tinha aquela música, é Fera Ferida, no corpo, na alma e no coração? É, né? Também. Não, também ia ser uma sacanagem, né? Não, que tinha o Flamel, né, cara? E meu pai tinha fábrica de camisa na época, ele começou a produzir aquelas camisas igual a do Flamel. Cara, isso tempo que nem água, a gente ficou muito rico naquela época. Olha aí. Direitos autorais do caralho, né? Do caralho. Foi nessa novela que teve o primeiro grande mote de quem matou quem? Não, eu acho que foi na da Beth. Não, a da Beth Hortman não foi a primeira. Cara, essas de quem matou quem deve ter sido bem antigo, não, assim. Não, tô confundindo, acho que foi a próxima vítima. Não. Teve a da Odete Reutemann, como é que era o nome daquela Vale Tudo? A da Odete Reutemann foi a mais marcante, né, cara, de quem matou. Não, mas eu acho que foi, eu acho que foi uma das primeiras, assim, deve ter tido as novelas mais antigonas, assim, isso, mas acho que essa foi uma das primeiras que teve como foco isso, né, tipo, o pessoal ficar se perguntando realmente, quem matou aquela pessoa e tal, eu acho foi que foi uma comoção, né, eu não sei se posso estar falando besteira, mas eu acho que até hoje a maior audiência que a Globo teve foi na revelação de quem tinha matado o Odete Reutemann. Na verdade, acho que foi quase, cara. Deve ter sido o último capítulo do Rock Santeiro, que teve 100% das televisores ligadas na Globo. Nossa, os negros das outras emissoras tirou da tomada e foram ver a novela também, né? Tem várias coisas a se considerar, né? Em primeiro lugar, era uma época em que era menos pessoas que tinham TV, e outra é que... Não tinha TV a cabo. É, não tinha TV a cabo, mas o que eu quero dizer é que, assim, não sei, eu não sei como é que é aí pra cima, mas aqui na minha cidade, por exemplo, até coisa de 15 anos atrás, a Globo pegava em qualquer buraco, em compensação pra pegar qualquer outro canal. Era um parto. Tu tinha que estar nas pontos mais altos da cidade, tu tinha que comprar uma antena específica, antes ainda do advento da parabólica, tu tinha que comprar uma antena e botar no teto pra conseguir pegar o canal 10, que era Band, Manchete e outros. Era um parto, cara. Agora, Globo em compensação, cara, se a TV tivesse estragada, pegava Globo, cara. Não tem isso também, né? É, a Globo sempre investiu bastante nisso, né, cara? Sinal e qualidade de imagem. O foda, por exemplo, dessas duas novelas que a gente citou aqui, por exemplo, Vale Tudo, cara. Quando a gente começou a conversa, a gente falou, né, aquela historinha mais bobinha e não sei o quê. Cara, Vale Tudo, acho que foi uma das primeiras novelas que realmente deu um pé no corpo politicamente correto e acabou com tudo, né, cara? Eu não lembro muito bem da novela, porque eu era muito criança, mas até agora tá reprisando e não sei o quê. Era uma novela, cara, que falava sobre corrupção, sobre uma forma bem crua, assim, um retrato bem cru da sociedade brasileira. Inclusive, no final, o vilão, que era o Reginaldo Pareira, que era um político corrupto, ao invés de ser preso, ele foge do Brasil dando uma banana pro Rio de Janeiro, né? Teve bem bastante coisas polêmicas mesmo. Assim, realista ainda, né? Não, o que é pior, realista até hoje. O que é o mais triste. E o Rock Santeiro foi uma novela que ela foi proibida durante a ditadura militar, e ela só foi veiculada em 80 e lá vai ter dado, porque tinha acabado a ditadura, porque tinha críticas tão contundentes, assim, veladas, mas contundentes, ao governo, foi proibido. E tem outra que a gente não falou, né, da Tieta também, falando em novelas, citando novelas. Ah, eu tinha falado da abertura, né? É, mas ele não falou da novela em si, também foi uma novela que é bastante lembrada, assim, eu lembro mais do final, assim, porque foi um final muito bizarro, assim. Eu lembro de algumas cenas em particular. É, eu lembro que todo mundo morre, se eu não me engano, na Tieta. Dá um... No final vem uma tempestade de areia e cobre... Uma tempestade de areia e engole todo mundo. Assim, meu Deus do céu, esse é o melhor sinal do mundo, assim. Nossa, no fim aparece o cara jogando o Sin City, né? Não, mas antigamente a Globo era bem mais criativa quanto o final de novela. Não só quanto a final, quanto a trama mesmo. É, nossa, era bem menos lugar comum, assim, né? Cara, o final de O Cara Ferido, eu lembro dessa imagem até hoje do cara indo embora lá do castelo dele, do balão. Oh, e era muito Batman essa novela, né, cara? O cara, como é que era? O Nicolas Flamel? Muito Batman, assim, muito Batman do Tim Burton, o cara sempre de preto. Cara, era muito. Eu fudei, cara. Só que ao invés de usar capa, ele usava a camisa lá que meu pai vendia. Eu não sei se vocês sabem, mas Nicolas Flamel foi o nome de um suposto alquimista de verdade, né? É, ele tomou o nome, né? Ele é que é o cara que supostamente descobriu ou criou a Pedra Filosofal. Mas olha a Globo dando uma de Lost, né? Botando o nome de referências no nome dos personagens. Pois é, mas é isso que eu digo, cara. Antigamente, as novelas, elas tinham tramas melhores, elas eram mais interessantes, elas tinham detalhes mais interessantes, sabe? Hoje em dia o pessoal vê as novelas de hoje em que as tramas estão sempre se repetindo, daí fica muito fácil de falar que novela é uma merda. Hoje em dia é uma merda mesmo, mas antigamente realmente os caras tentavam fazer coisas diferentes. Mesmo as novelas que tinham historinhas mais, vamos dizer assim, comuns, mais cotidianas, elas eram abordadas de formas diferentes. Hoje em dia... Parou de se inovar, né, cara? Tipo, hoje em dia, com o politicamente correto e ao mesmo tempo... O politicamente correto é uma coisa engraçada, né, cara? Porque ele quer ser politicamente correto, mas ao mesmo tempo ele é racista e preconceituoso pra caralho. Na época, cara, eles abordavam temas muito absurdos. Beleza, todo mundo curtia e assistia. Hoje em dia eles não querem recorrer a esses temas absurdos, mas também não tocam em outros temas novos que estão abertos a serem discutidos porque não querem gerar polêmica ou, sei lá, chocar o público. Então fica naquele lugar comum de garota ama o cara e a vilã é para os dois, né? As atuações das novelas hoje estão me incomodando profundamente, assim, parece que tá muito artificial, cara. Falando em novela das seis, tinha uma que eu gostava pra caramba. Falando em novela de época, que era aquela Crave a Rosa, tá ligado? Eu não assisti, mas eu sei qual que é. Pô, pra você ver, meu pai não suporta novela, ele só assistiu duas novelas na vida. Uma que foi Fera Ferida pra copiar as camisas do cara. Foi o Cravo e a Rosa. Cara, o Cravo e a Rosa era uma releitura da Megera Domada do Hamlet, tá ligado? Do Hamlet, de Shakespeare. Olha o Hamlet furando os olhos de Shakespeare. Bom, pô, era novela, ela era realmente engraçada. Eles conseguiram tirar atuações engraçadas de atores que não são engraçados. Tipo aquele Luiz Melo, tá ligado? Eu acho muito legal quando eles conseguem, se propõem a fazer uma comédia, como foi ali, e fazer uma comédia mesmo, tá ligado? Até a parte romântica, o casal principal de novela normalmente é chato, né? Sempre, que tem sempre aquelas mesmas chatices. Cravo e a Rosa, eles botaram o Adriano Esteves e o Eduardo Moscovis em dois papéis bizarros, porque os dois eram duas caricaturas também, e ficou engraçado pra caramba. Então, é pra se ver, dá pra se fazer novela legal, de divertida se tiver criatividade pra isso, né? Não, eu acho que tem, cara. O problema... Quer dizer, eu não sei qual é o problema, mas eu sei que criatividade tem, cara. Porque eu vi uma entrevista uma vez com o autor da Próxima Vítima e da Torre de Babel, é o... Bom, enfim, esqueci o nome dele. O que importa é que ele falou isso numa entrevista, claro que não foi uma entrevista pra Globo, né? Mas ele falou isso numa entrevista. Cara, eu posso fazer uma história, uma novela com um final bastante diferente, mas ou o público não vai gostar ou a Globo não vai comprar. É uma dessas duas questões. Ele até cita um exemplo, por exemplo, da Torre de Babel, né? E ele cita como exemplo a Torre de Babel. Eu não sei se vocês lembram que tinha duas protagonistas lésbicas. Ah, eu lembro. Que era tinha... no colégio, né? Era a Aline Moraes, não era? Não, era... Não. Silvia Pfeiffer e Cristiane Torlone. Cristiane Torlone só faz, exatamente. Torre de Babel, ele botou duas personagens que eram praticamente protagonistas e eram casal lésbico. A reação do público foi tão ruim, tá ligado? E quando eles explodiram o shopping, que era o tema principal de quem tinha explodido o shopping, ele matou as duas na explosão do shopping. Exatamente. E ele fala exatamente isso no, na entrevista. Ele fala que teve que matar porque a reação do público não foi boa. Aí, todo mundo fala, ah, mas isso não tem nada a ver com preconceito e tal, porque teve outro... Vocês lembram do Jefferson e do outro cara lá, que era um casal gay numa novela? Na Próxima Vítima. Que é do mesmo autor. Só que aí ele fala que pra quem acha que não tem nada a ver com preconceito, é só parar pra analisar como é que foi o contexto. O Jefferson e o Sandrinhas passaram praticamente a novela inteira sendo amigos. Aí o público passou a gostar dos personagens. Aí depois que eles descobriram que os personagens eram gays, bah, foda, são gays, mas agora paciência, agora a gente já gosta dos personagens. Agora, com a Torre de Babel, o autor já foi mais ousado. Ele, não, vamos começar direto já mostrando que elas são lésbicas. O que aconteceu? Direto o público já não gostou. E aí teve que matar as protagonistas. Inclusive, na cena em que elas morrem, tipo, a hora que vai explodir o shopping, acho que isso eu vi numa entrevista, acho que do autor ou de uma das atrizes, que elas comentam, elas estão exatamente falando sobre preconceito, tá ligado? Foda, as pessoas têm preconceito contra a gente, não sei o que, e os shoppings explodem, elas morrem. Tipo, foi um recado do autor explicando o que estavam tratando as personagens. Silvio de Abreu é o autor da novela. Uma novela, cara, que eu acho que o Fábio Assunção tá muito foda, que é aquela novela Celebridade, acho que ele é um dos vilões até, chama Renato Mendes. Ele é tipo um chefe, assim, de uma puta de uma empresa, e aquele cara escroto que esculacha todo mundo, mas era muito engraçado, cara. Porque ele era jornalista, cara. Tinha Malu Madre, que era a celebridade, e ele queria acabar com ela, não sei por quê. Cara, quem matou o Lineu, pô. Exatamente. Pô, falando em Próxima Vítima, puta que novela massa era a Próxima Vítima, cara. Sim, a Próxima Vítima é uma das melhores. Pra mim, foi uma das melhores novelas que já fizeram. Porque sempre tem aquele negócio de quem matou fulano, quem matou ciclano, mas, pô, tem uma série de assassinatos na novela. Eu lembro de um... Não, a novela girava em torno disso, né? Em torno do assassino serial. Eu lembro de um em especial que é quando uma das personagens tá esperando o elevador, aí chega o assassino por trás e joga no poço do elevador. Eu lembro que ela só apertou o botão assim de chamar o elevador e a porta abriu. Eu falei, nossa, fácil, sim. E o assassino tinha um Opala preto, cara. Como é que era o nome do cara, cara? Era Cecil de Ré. Sim, mas eu tava tentando lembrar o nome do personagem, o Ademar, não era Ademar. Adalberto. Sabe por que eu lembro? Porque eu ganhei o bolão da sala de quem era o assassino da Próxima. Sabe que é legal, cara? Eu não sei se vocês lembram, cara, mas nessa época da Próxima Vítima tinha todo esse hype de quem era o assassino. As últimas páginas do capítulo final, que era o que mostrar, as últimas não, na verdade, as páginas específicas que mostravam quem era o assassino, foi entregue pros atores na hora, tipo umas 2 horas antes da novela ir pro ar, e ela foi meio que gravada quase que ao vivo, assim, um pouquinho antes, assim, só editaram e tacaram e foi. E aí é uma coisa muito engraçada, porque aparece o Adalberto normal, assim, provavelmente é a gravação pré, né? Pré saber que era assassino, eles normal e tal, até o cara revelado. E quando o cara vai revelar, ele faz uma coisa do tipo, era mesmo, é por causa disso, daí, tipo, dá uma coisa muito assim, ah, sou eu. Pois é, sou eu mesmo, sempre fui esse tempo todo. A Globo tem mania de tudo que eles produzem, que é mais antigo, assim, eles venderem em formato de CD ou de DVD, né? Vocês acham que essas novelas que a gente sou, ou qualquer um outro grande sucesso de novela da Globo, vocês acham que se fosse vendido pro público, tipo, em DVD, isso geraria uma grana bacana? O que vocês acham? Que o público ia querer comprar pra rever? Eu acho que não, porque é muito longo, cara. Não sei, cara. Eu compraria novelas com uma viagem, por exemplo. Quanto tempo você ia levar pra assistir, cara? Cara, eu tô assistindo as 9 temporadas mesmo do Arquivo X. Eu tô há um ano assistindo um episódio por dia. Ou seja, eu assistiria, eu compraria um DVD com a novela. Mas é que eu sou louco, né, cara? Falaria também pegar de algumas novelas que eu acho bem legal, como Fera Ferida, Próxima Vítima, Renascer, Olho no Olho, que depois eu quero comentar. Ah, Olho no Olho era muito nerd, mas era totalmente nerd, né? Foi nas novelas também que me impressionou quando era criança, então provavelmente eu compraria. Esses dias eu inventei de botar no YouTube pra ver esse Olho no Olho. Já fiz isso também. Vocês lembram da abertura, cara? Eu lembro. Sim. E vocês lembram com carinho da abertura ou vocês lembram que a abertura era uma merda muito foda? Que era legal, assim. Cara, então eu vou mandar pra vocês e vou assistir agora. Se vão me dizer um pouco. Moura falou em aberturas, é legal comentar esse negócio de aberturas, porque assim, uma coisa que hoje em dia eu já não assisto tanto novela. Não assisto novela, na verdade, não assisto nem TV. Mas, então não posso dizer assim, mas que sempre, pra mim, sempre foi assim, irretocável, independente da, vamos dizer assim, do bom gosto, eu digo em termos de qualidade, uma coisa que sempre foi irretocável, assim, foram as aberturas de novela, né, cara? Sempre foram muito foda, assim. É, acho que é da Indomada, acho que foi bem revolucionário. Tu realmente acha isso? Então agora olha a abertura aí do Olho no Olho. Ah, eu não acho tão ruim, cara, a abertura. Não, cara, não. Ela é datada, mas não é ruim, cara. Não é datada, é muito ruim, cara. Tudo bem que parece que ela foi feita pelo Washington Oliveto, né, cara, mas... Pô, mas qual o problema do Washington Oliveto, cara? Não, é que, cara, eu trabalho com publicidade, não tenho nada contra ele. Tô dizendo que é totalmente propaganda publicitária, né? Tipo, propaganda publicitária de perfume protagonizado pela Nicole Kidman, sabe? Ô, Rafael, falando de abertura, acho que a abertura de Indomado também foi bem marcante, né? Cara, eu não lembro da abertura da Aparecia Indomado. A Maria Fernanda Cândido correndo e ficava tocando maracatu, maracatu, maracatu, maracatu. Verdade. Mas acho que na época, acho que essa abertura de Indomado, acho que me impressionou pela qualidade de... Ah, não, os caras devem ter feito making-off no vídeo show. Uma, por exemplo, que eu acho muito foda é daquele que eu nunca assisti a novela, mas eu vi a abertura, que é aquela Sete Pecados, cara. Pá, aquela abertura é muito legal, cara. Só que aquela abertura é imitação do comercial, cara. Sim, pior é que é. Eu descobri isso depois, cara. A abertura da Vamp era foda. Me respondam uma dúvida, vocês que são mais ligados nessas coisas de hoje em dia do que eu. O Hans Donner tá vivo ainda? Tá, ué. E é ele ainda que faz as aberturas? Ah, do Carnaval. Porque sempre foi ele, né? É ele pegando os Globeleza desde Elza Soares. Cara, eu não lembrava da abertura da Indomada, cara, era legal mesmo. É aquela que o corpo dela vai transformando no... Não. Vai caindo uns bagulhos, assim. Ah, outro que era legal é do Renascer, né, cara? Abertura do Renascer é legal também. Agora vendo da Indomada eu lembrei. A do Renascer tinha uma árvore, eu lembro uma árvore que fazia uns esquemas, assim, era muito foda. Quem matou o Odete Reutemann? Vamos mudar um pouco aqui agora pra temática nerd das novelas. Eu lembro da Uga Uga, cara. Acho que foi a primeira novela, assim, que eu assisti que tinha uma temática nerd, né? Não lembro. Qual que era a temática? O índio que vinha pra cidade. O índio loiro, de cabelo comprido, né? Ficava com a bunda de fora a novela inteira. Sim, que era o Dado? Era o Dado, era o Dado da Malhação. Até hoje, né, cara? E sempre que começa a novela, a abertura da novela era tipo páginas em quadrinhos, assim. Os atores eram apresentados, desenhados em páginas de quadrinhos, sempre que acabava a novela e abria a cena, era uma história tipo aquela cena se transformava numa história numa página de quadrinhos, mas... Ah, eu lembro da... eu lembro disso. E que era a novela inteira com Marcos Patim e Humberto Martins sem camisa. Sem camisa. É Carlos Lombardi, cara. É Carlos Lombardi. Porque ver uma novela protagonizada não, feita pelo Carlos Lombardi, tu pode imaginar que é uma temática, se não é nerd, ela vai ter alguma coisa nerd, e ela é sempre assim. É mulher gostosa sempre de biquíni e cara parado sem camisa. E é engraçado que os caras sarados, eles vão passando o bastão nas novelas do Gilberto... Carlos Lombardi. Carlos Lombardi. Era o Mário Gomes. O Mário Gomes enfiou uma cenoura no lugar lá e passou a tocha pro Humberto Martins. O Humberto Martins passou pro Marcos Pasquim. Assim vai indo. Agora ele vai passar pro próximo e assim vai. Quem matou Odete Reutemann? Falando em novela nerd, eu vou falar de uma que provavelmente nenhum de vocês vai lembrar, cara, que é uma novela chamada Vereda Tropical. Cara, Vereda Tropical era uma novela que eu não lembro quase nada da novela. Mas o que eu lembro da novela é que o Marcos Frota era um nerd que imaginava que era um super-herói, era o Super Tel. Puta, a hora que tu falou Marcos Frota, eu pensei Alexandre Frota. Puta que pariu. Também pensei. Ah, tô vendo aqui a novela de 84. Foi um ano que eu nasci, não sei nem como eu lembrar. Com certeza eu assisti uma reprise da novela, porque eu nasci em 82, né? Também não tem como eu lembrar da novela com 3 anos, que ela foi até 85. Mas ela, eu devo ter assistido Não Vale a Pena Ver de Novo alguns anos depois, assim. Sei lá, tinha uns 5, 6 anos. Eu era bem pequeno quando eu assisti. Essa novela é uma outra chamada Selva de Pedra, mas Selva de Pedra não tem tanta temática nerd. Mas me chamou a atenção porque o cara, vou dar um spoiler, porque o protagonista morre no final. O protagonista era o Tarcísio Meira, que ele morria, tipo, um negócio na cabeça. É, exatamente. O protagonista era o Valmor Chagas. Não, isso ia morrer no começo da novela. É que, na verdade, esse Selva de Pedra, a versão que eu vi, e que o Moura viu, provavelmente, é uma refilmagem. Ou é uma refilmagem, ou é uma versão colorizada, mas acho que é uma refilmagem, porque eu acho que tem uma versão mais antiga. Selva de Pedra é do taxista lá? Não, esse é Antônio Alves Taxista. É, esse é Fábio Júnior, novela que tem nome e sobrenome, cara. O mini não, é a novela que o título já te diz tudo, né? É o mini currículo do cara, o nome da novela. Você falar de novela com temática nerd, não pode esquecer de Que Rei Sou Eu, né, cara? Ah, sim, com certeza. Que Rei Sou Eu, além de ter uma temática nerd do caralho, que eles, cara, era muito foda, porque era, a história não se passava no Brasil, mas eles falavam de coisas do Brasil. E era tipo uma França meio estilizada, que não era França também. Era a participação do Dedicinho Gonçalves como Rainha Mãe, cara. Pô, eu lembro que, por causa do Que Rei Sou Eu, cara, tem uma história engraçada, que na época virou moda isso aí, né? Que a gente pegava lá na escola, todo mundo, todos os guris, pelo menos, pegaram aquela de água sanitária, que a gente chama de que boa, e a gente cortava a parte de cima pra ficar aquele topo da espada, e colocava um cabo de vassoura, e todo mundo ia com isso todo dia pra escola, e a gente ficava lutando de espada no recreio. Virou uma moda, assim. Pra você ver como naquela época podia tudo, né, cara? Quem matou Odete Reutemann? Cara, olho no olho vale recomendar, porque a gente não comentou sobre o que era a novela, né, cara? Que era uma coisa bem Smallville, assim, né? Bem estilo Smallville, assim. Era dois adolescentes que tinham poderes paranormais. Um jogava raio vermelho, o mal, e o outro jogava um raio azul, os dois dos olhos. Ah, e aquela porra daquela abertura é a temática da novela? Exatamente. Posta, velho. O Moura tava falando da temática da novela aí, que era França utilizada, não sei o quê. Eu lembrei de Kubanacan. Kubanacan era um troço muito troncho, mas era massa. Puta, eu achava muito da hora. Pescador parrudo. Do futuro. No final eles revelam isso, né? Cara, era muito samba do crioulo doido aquilo, cara. Aí ele tinha dupla personalidade, aí tinha o Esteban e o Dark Esteban. Ele usava a criptonita vermelha, né? Não, ele botava uma camisa azul. E era um clima meio tipo cidade de Havana, assim, né? Que era cidade, chamava Kubanacan. Era um país. É, país, é. Era um país fictício, né? Isso. 90% da novela era o Esteban lá de Tunga, né? De samba canção. E a Daniele Vinicius com os pelos e peito pulando pra fora da roupa. Que massa. Eu não reclamo, não. Aprendi que nessa novela o cara, ele comia abraçado com um prato, assim, porque tinha saído da cadeia, mas tinha medo que os outros roubassem a comida dele. Desde o meio história, cara. E tinha um lance até de Mato Borne, tá ligado? Porque ele caía sem memória, ele sabia lutar, mas não sabia como. É, saía metendo porrada em todo mundo. Marcos Pacini sempre faz esse papel, do cara que come todo mundo, anda sem camisa, bate em todo mundo, tá sempre fugindo da polícia, fantasiado de alguma coisa. E é geralmente burro como a porta, né? Mas ele tem um bom coração. É, exatamente. É o burro com bom coração. Tinha aquele outro Vladimir Brista também, que tava... O Vladimir Brista, eu acho muito foda. É bem engraçado, cara. Coadjuvante, burro pra caralho, também anda sem camisa e não é tão fodão quanto o principal. Lembrei de uma outra novela agora, só lembro das novelas antigas. Uma novela chamada Sassaricando. Sassaricando. Todo mundo leva a vida. Tem uma coisa que nunca me saiu na cabeça, porque eu achei muito bizarro desde aquela época. Eu não lembro exatamente em que contexto, eu só sei que tinha um bar, e o bar tinha uns fundos, assim, secreto, né? Tinha uma passagem secreta que dava pra um lugar onde tinha um altar e tinha uma cobra gigante, uma estátua de uma cobra gigante, em que eles cultuavam aquela cobra. Eles ficavam em volta daquela cobra, e era uma cobra com cigarro na boca. E eles ficavam em volta da cobra dizendo: a cobra, a cobra, a cobra tá fumando. Tá de sacanagem. Não, cara, eu não tô de sacanagem, cara. Isso aí aconteceu. Eu lembro disso. Isso aí era um bordão do Ratinho, cara. Ah, deve ter sido por causa da novela. Ou então, sei lá, era a gíria da época que eles incorporaram na novela. Isso é uma coisa que eu nunca me esqueci, cara. Porque até pra mim, cara, que era criança na época, era bizarro demais aquilo, cara. Bizarro demais. Tinha uma novela que eu gostava também, que era aquela do... Aquela que a Leti Gonçalves era um anjo, cara. Qual era? Que não é aquele... Deus nos acuda. Vocês lembram disso? Ah, que a Leti Gonçalves era um anjo, verdade. Era um anjo que protegia o Brasil. Só tava merda no Brasil, né? Ela tentava proteger e sempre tava com uma merda. Então era tipo um escritório, assim. Só dava merda no Brasil, ela virava... E os relâmpagos, assim, ela virava... Desculpa, chefia. Vocês lembram da abertura de Perigosas Peruas também? Eram as peruas... Sim, lembrei. Era uma coisa muito bizarra, cara. Só abrindo parênteses. A gente falou de novela que não tem temporada e tal. Que séries de TV geralmente são formadas por temporadas, né? Tipo, Malhação já bateu o IAR faz tempo, né, cara? A Malhação não é novela, né? Malhação é qualquer coisa. É. Né? Então, por isso que eu tô falando de séries, né? Cada ano é uma temporada. Já bateu o Plantão Médico já, cara. Já tá chegando no Malhação não conta, porque Malhação é a mesma novela faz 15 anos. Só muda os atores. Estão contando a mesma história, só muda os atores. Tem sempre assim, ó. A Luna... Santa, virgem, que salva cachorrinhos da rua. Tem o garotão bonitão, que é o galã da escola. E a menina má, psicótica, assassina, doida, que quer separar os dois. Nem tá sendo tão galã assim mais, porque da última vez foi o Fiuk, né? Então os caras já estão meio... É, galã é forma de falar, né, meu querido? Porque o galã hoje em dia é o quê, né? Uma vez eu escrevi pro Areva um manual de como fazer uma temporada da Malhação. E assim, tipo, pegar as gostosas de 25 anos pra fazer papel de 16. O protagonista sempre vai ter a namorada. A ex-namorada do mocinho é sempre a vilã. A louca, psicótica. Porque eu descobri isso assistindo Malhação, né, cara? Adolescentes são assim, ou você é santo ou você é psicótico. A ex-namorada do principal vai se juntar com o ex-namorado da mocinha pra tentar separar os dois. Aí no final eles vão ficar juntos, tá? E atores de Malhação, eles vão na balada e tomam um suco de melão com pera. Ninguém toma bebida alcoólica. Não, e se eles forem tomar bebida alcoólica é só pra fazer alguma campanha anti-bebida alcoólica. Não, e se um deles apresentar algum vício, ou fumar uma maconhazinha de vez em quando, ou fumar um cigarro, é assunto pra semana inteira falando mal. Tipo, os assuntos polêmicos, eles são só colocados, debatidos e sai fora, né? Bebida, ok, falamos, sai fora. Gravidez, ok, falamos, sai fora. Mas também tem que entender que é um troço que passa 5:30 da tarde, né, cara? Tipo, eu comparo uma Malhação não com seriados americanos, tipo, sei lá, The O.C. ou Gossip Girl, ou coisa do tipo. É tipo o seriado da Nickelodeon, né, cara? O Hannah Montana, aquela porra. É, passaria fácil no Discovery Kids. É Nickelodeon, total, os seriados da Malhação. Voltando às novelas, vocês lembram do Breg Chic? A trilha era o pelado do Sérgio Rigor, e tinha um cara peladão, não. Pelado, no Comum no Bus. No Comum no Bus. É uma prova de que podia qualquer coisa, era a Isadora Ribeiro pelada nas 8, era um outro cara pelado no outro horário, era gente pelada o tempo todo. Vocês lembram das aberturas da Malhação? Mas da primeira temporada, era close em bunda de mulher. Tá, é verdade, cara. Que era bem mais voltado pra academia e tal, né? Era tipo... É, a Malhação tinha um pouco de Malhação fazia sentido, né? Fazia. Verdade. Parecia uma mina com um shortinho com a polpa da bunda aparecendo, assim, e ela agachando pra colocar a bolsa no chão, mas bem lentamente, assim, com aquele close meio de baixo pra cima. Mas foi bem na época de Banheira do Gugu, foi bem na época de que tudo podia, cara. E comentar também da novela mais nerd de todas que já existiu, né? Foi o Caminho do Coração. Puta que pariu. Eu pensei que a gente ia conseguir terminar esse podcast sem falar sobre isso. Sem falar sobre isso. Então, honrosa. Mas assim, vamos entrar no consenso que assim, foi a única novela que conseguiu entrar em sites que nem Omelete, no Judão, Jovem Nerd, todo mundo falando dessa porra dessa novela. Nada disso que o Bugman vive citando um monte de novela. É. Primeiro episódio, aparece o principalzinho lá, que é da Polícia Federal, e eles têm que invadir um prédio. O cara me invade o prédio usando dardo tranquilizante nos caras. É muito historinha americana, né, cara? Isso é uma merda. Não, mas era assim, ó, era um troço, cara. Não, aí falando sinceramente, eles tinham dois caminhos a seguir aqui. Ou eles faziam uma coisa séria, que era a ideia deles, mas daí faziam um roteiro decente, tá ligado? Ou partia pra galhofa de uma vez e fazia uma comédia. Os caras fizeram um troço tosco, porém, querendo ser sério, tá ligado? Não tem como isso ficar bom. Queriam se levar a sério, né? tipo, o cara que escreveu, ele não tem a menor noção de mundo nerd, assim. Ele só foi colhendo informação e metendo... O cara escreve muito mal, cara. Eu tentei assistir alguns episódios quando começou essa porra, porque saiu notícia, saiu os posters, não sei o quê. Os posters estavam bacana, cara. Tava, cara. E não é nem os efeitos especiais. Tudo bem, estamos no Brasil, e se nem lá nos Estados Unidos Smallville consegue fazer um efeito especial decente, não vamos exigir daqui da Record, né? Porra, cara, você não conseguiu escrever um texto direito, e um texto fica, ó, eu vou usar os meus óculos de enxergar infravermelho para ver se o homem invisível está aqui na sala de jantar. Não, ele não está, podemos jantar sossegado. Eu acabei de transcrever uma cena que eu realmente vi. Aquela merda. A Polícia Federal enfrentando uns ninjas muito loucos no meio da selva, quando de repente aparece um Velociraptor. Toscaço. A movimentação do Velociraptor era feia, mas... E você lembra aquele cara, é um ator de comédia, o cara sempre fez comédia, que acho que era naquela minissérie Quinto dos Infernos, que ele fala, meu querido! Era muito foda. Yeah. Ah, é o gordão meio caolho, assim, né? Que ele fazia isso. O Dom João VI. Isso! Isso! Carolotinha. Então, esse cara ele fazia tipo o Homem-Fera do X-Men. Cara, que horrível! Ele era pai, ele era padrasto do primeiro moleque que vira o lobinho lá, que toda cena o moleque fica mostrando os dentes, assim, a praga. Aquele... É, só que esse cara, ele se transformando no Homem-Fera, ele parecia o Golimar, tá ligado? Aqueles dois dentinhos assim, parecendo meu banguelo, os olhos claros. Mano, não convencia. Aquilo era o pior. Até o Velociraptor convencia mais do que ele. A comparação é essa, cara. Tu vê Vamp, assim, até hoje, lógico, se você for ver Vamp hoje, os efeitos são toscos e tudo mais. Mas aquela porra não se levava a sério, tá ligado? Era uma comédia fodida, porque eles sabiam que eles não tinham efeito especial decente pra fazer um troço sério. Então os caras descambaram pro esculacho mesmo. E ali os caras tentaram fazer uma coisa séria. Aí o personagem vai virar um monstro, fica parecendo o Golimar, cara. Daí não tem como. Por exemplo, tinha dente pra caramba. Os caras usavam aquelas dentaduras de camelô pra ser vampiro. Só que era zoado, né, cara? Pô, o Matoso tinha um dente só. Quem matou Odete Reutemann? Vocês lembram de uma novela chamada Colégio Brasil, que passou no SBT? Não. Não. Ah, ninguém lembra dessa novela, cara. De novela do SBT, As Pupilas do Senhor Reitor. Eu lembro. É, não lembro da novela, eu lembro da novela, mas nunca assisti, assim. Sei se é memória afetiva, mas eu, se eu não me engano, essa novela também foi boa. Foi menos estilo de Éramos Seis, sabe? Sim. É, eu lembrei dessa do Colégio Brasil, porque não tinha o tema necessariamente nerd, mas ela envolvia um mistério, um assassinato que acontecia no colégio, uma coisa assim. Eu acho até que essa novela é baseada num filme dos anos 80 chamado Mistério no Colégio Brasil, que é justamente sobre isso, um assassinato que o colégio acontece na escola e tal. Mas eu lembro que fizeram, nos anos 90 ali, não sei se foi 95, 96, fizeram uma novela chamada Colégio Brasil. Mas não deve ter durado muito. E essa novela nova aí, essa Amor e Revolução? Marcelo quer querer falar sobre isso, né? Não teve o primeiro capítulo, ele tava tweetando como se não houvesse amanhã, cada cena da novela. Eu assisti por Twitter a novela. Quem que tá vendo, sabe? Ah, ninguém? É, eu também não, então vamos pro próximo. Eu falo pela população brasileira. Quem matou Odete Reutemann? Antes de fazer as menções honrosas, o Rafael queria falar de um personagem importante na história da novelística brasileira. Quem que você quer falar, Rafael? É, eu acho que não dá pra terminar o podcast sem falar de um dos personagens mais emblemáticos da teledramaturgia brasileira, que é o Jorge Tadeu, né? Que, se eu não me engano, é da novela Pedra sobre Pedra. Ele era um cara que era um garanhão, pegava todas lá na cidadezinha lá. Claro, Fabio Júnior. E aí ele sempre mijava lá num lugar lá específico. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, só sei que ele morreu, e aí cresceu uma árvore lá onde ele mijava, vinha com aquelas flores, copo de leite, sabe? E aí as mulheres pegavam, comiam aquele copo de leite, e aí de noite o espírito Jorge Tadeu ia lá visitar elas pra fazer um pé, um pé, um tipo, um pé com elas. Não, mas peraí, não entendi. Mulher ia lá pra comer o copo de leite, mas é uma flor, é um fruto. Sim, copo de leite é um tipo de flor. Elas comiam a flor? Sim, aí deu, porque já tinha morrido, né? Elas comiam a flor que vinha de uma árvore que tinha nascido dos nutrientes da urina dele. Cara, na boa, se essa novela tivesse sido feita uns 10 anos antes, com certeza não ia ser mijo que ele ia ter, lá. Não, essa aí era muito dorgas, mano, cara. E aí a mulherada, quando comia... Na verdade, elas começaram a descobrir isso, a perceber que acontecia isso, né? Depois que aconteceu com uma, com duas, aí elas começaram a fazer isso propositalmente, comer aqueles copos de leite lá, ou as flores, pra de noite esperar a visita do Jorge Tadeu. Mas se é pra falar de personagem emblemático e bizarro também, tem a Perpétua da Tieta, né, cara? A Perpétua. Ela era a irmã da Tieta mais velha, que era uma beata, assim, né, viúva, que sempre andava de preto e totalmente moralista e detestava a irmã, porque a irmã era uma pervertida e tal, e ela tinha um segredo, que era uma caixa que ela guardava no quarto dela, as 7 chaves. E no final da novela se descobre que dentro da caixa ela guardava o pinto do falecido marido dela, que ela tinha cortado caralhinhos voadores. Ainda está direto. Que ela deixava guardado dentro da caixa. Cara, é muita droga, né? Puta que pariu. Mas isso que era legal. É, não, exatamente. Antigamente os caras, foda-se, né? Os caras viajavam pra caralho, assim, pra fazer as novelas. Hoje em dia que as novelas não tem tanta graça. Vamp, por exemplo, no final da Vamp, que vinha todos os mocinhos pra caçar o Vlad, né? Um dos mocinhos era o Jorge Fernando, o diretor, tá ligado? Que era um padre. O Vlad olhava, que isso? Tá todo mundo contra mim? Tá o Capitão Jonas contra mim? Tá o Gerald contra mim? Natasha contra mim? Até o diretor da novela tá contra mim? É muito bom, cara. É genial, cara. Quando ele vai fazer um exército de mortos-vivos, ele vai no cemitério e começa a chamar os mortos-vivos. Aí quando os mortos começam a levantar, começa a tocar Thriller. Ele dança o Thriller, cara. Ele faz uma performance de Thriller com os mortos-vivos. Muito bizarro. Quem matou Odete Reutemann? Então, muito bem, vamos encerrar aqui o nosso podcast novelístico, as considerações finais. O que você tem que falar, Sr. Shazam? Não posso terminar o podcast sem falar de Carrossel, que foi a primeira novela que todo mundo assistiu. E que o Marcelo, se a gente não falasse, o Marcelo ia chorar. Gol, Cirilo, gol. E também quero citar as Marias da vida lá do SBT, que Thalia fez dinheiro ali, hein? Com certeza, fez muito mais que dinheiro pra mim, na verdade. Maria, la del barrio, soy. Era aquele momento que o Rafael não via a hora da mãe dele sair de casa pra ir no mercado, comprar alguma coisinha na esquina, o menino descabelava o palhaço na primeira TV. Era uma época em que eu adorava assistir novela, né? Pô, mas falando sério agora, eu achava a Thalia, cara, na época, assim, já deu... Deus, cara, aquela era um modelo de mulher, tipo, pra mim, assim, na época era a mulher mais maravilhosa que eu já tinha visto na minha vida. Eu tinha vários pensamentos sacaninhas, assim, com a professora Helena do Carrossel. Com a professora Helena eu cheguei. Foi a Maria Fernanda Cândido. Não é novela, mas vocês viram a minissérie da Engraçadinha, quando a Alessandra Negrini fez a Engraçadinha? Sim, foi quando eu me apaixonei pela Alessandra Negrini. Meu Deus do céu, cara. Foi a única vez na vida que eu senti inveja do Otto. Quem matou Odete Reutemann? Porque nas considerações finais virou uma conversa sobre putaria, sobre as gostosas da época, né? Continua. Ah, cara, só tem homem nesse podcast. Eventualmente ia ter que... ia descambar pra isso, não ia... Ah, só mais dois nomes só pra gente fechar minhas considerações finais. Hilda Furacão e Desejo de Anitta. Parei por aqui. Não é desejo, é presença de Anitta. Presença, desejo... O desejo era seu, filho. Que o desejo era o Shazam. Assim, com a... Como é que é? A Mel Lisboa? Sim. Uhum. Não, Lisboa completamente dele. Pelado do começo ao fim da série. Ah, pior, aquela lá também. É a versão feminina do Esteban, né? É verdade. Mel Lisboa dando pro único cara que comeu mais mulher do que Jorge Tadeu. Zé Maier. Não, a presença de Anitta também, cara, me incentivou vários momentos de reflexão com a novela. Reflexão solitária, né? O Rafael era tipo o moleque punheteiro que tinha na Anitta. Ficava olhando ela pela janela, né? Torchado espinha na cara, ficava olhando pela janela e só dava pra ver um ombrinho assim mexendo. Não é novela, era minissérie, mas o Quinto dos Infernos teve uma pegação foda da Daniela Guinness, cara. É Carlos Lombardi. Se o cara não fazia aquilo na novela das sete, calcula quando liberaram pra ele no horário das onze. Como que era o nome daquele cara que tem um queixo de bunda, assim, ó? Aquele ator da Globo? O Humberto Martins. Isso! Ele e a Daniele Vinci, nossa, pegação, cara, de respeito. De respeitão, né? Diga-se de passagem. Tá, hoje eu vou fazer minhas considerações finais sobre Quinto dos Infernos, cara. O que era aquilo? Você retratar a história do Império Brasileiro, que nem foi feito pra aquilo, é inacreditável, né? Com certeza. Tipo, você pega e mostra que o Brasil realmente nasceu da putaria. Estamos cultivando essa cultura até hoje. E até hoje, a putaria nasceu junto com o Império, né? Depois que a putaria começou a rolar no mundo, no mundo, no mundo. E o Carlos Lombardi tem uma mania, não sei se já notaram, a mesma mania do Zack Snyder, todo vilão dele é viado. Quem matou Odete Reutemann? Então é isso aí, minha gente. Esse foi o podcast Whatever sobre novelas. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, deem suas sugestões, opiniões e agora fiquem com o momento Whatever. Well, everybody's heard about the bird. Estamos de volta, minha gente. Momento Areva. Todos os participantes do podcast continuam aqui para fazer a leitura de comentários e e-mails, falar sobre as novidades do nosso mundinho afora, rolar essa semana. E começando com os comentários sobre o podcast 45 sobre baladas. Alguém tem alguma coisa aí que quer comentar? Não, né? Não. Legal. Então tá. Vou começar aqui com o comentário do Edwitch. E ele deu parabéns pelo podcast e que a gente conseguiu fazer ele passar vergonha no ônibus enquanto ele tentava segurar o riso ouvindo as frases vergonhosas, as histórias de balada, inclusive o calma caralho, frase que ele já soltou várias vezes. Aqui no Grammy. Beleza. Alix Pickles aqui falando que reparou que o Areva só tem alguns leitores que comentam. Eu diria que o Areva tem alguns desocupados que não tem o que fazer, que no caso é o Beetlejuice, ele próprio, Alix Pickles, o Secret, que tem tempo porque é uma bicha rica, o Renver e o Freud, quando não participa dos pods, acaba comentando. Aí ele mandou o link aqui de umas histórias do Máscara. Falei que o Máscara é bem loucão, tem história em quadrinho, então tem os links aí pra quem quiser baixar. É um comentário do Secret, que não compensa ler. MacFist também não. Não, peraí. Eu vou ler o do Creed. O Creed botou aqui, ó. Ainda bem que não participei desse cast. A censura seria altíssima. E aí um recado pro nosso amigo Zenon. Zenon, quando for a Sampa, tá convidado pra sair comigo numa sauna com karaokê. Não vai me fazer passar vergonha e desafinar na hora de cantar no microfone. Podendo treinar em sua casa antes, pra você já chegar aquecido, vou te dar umas aulas de canto. Cantos particulares que vão fazer a Susan Boyle chorar. Aí, o nosso amigo Mr. MacPherson faz esse pequeno adendo que eu achei super justo, que é Creed, cuidado pra não levar uma narigada nas bolas. Eu não achei pertinente comentar, não. Mas já que você falou, tá lido, né? Não, a mesma galerinha de sempre, né? Comentando. Beetlejuice, o Hal 10.000, Nerd Inverso, falando que é um merda, porque tava ouvindo o podcast Whatever sobre balada, jogando MMORPG aqui, às 2 da madrugada, em pleno sábado, realmente. Forever Alone, né, Nerd Inverso? Eu queria fazer um agradecimento diferente hoje, que é com a galera aí que segue a gente no nosso cantinho ali, lateral. Temos incríveis, batemos a marca de incríveis 64 seguidores, olha só vocês. E eu queria agradecer, então, pra essas pessoas que acessam o Areva, pelo menos já acessaram em algum momento de suas vidas. Nem se vão ouvir isso, mas enfim. O Guilherme Balboborba, sei lá se é o nome do cara. Balboborba. É, bom tu decorar o nome dele, porque ele vai aparecer bastante no Areva. Por quê? Ah, se tu não sabe, é porque tu não tem nível de acesso ainda pra saber. Ah, é? Mas em breve, aguarde. Então, beleza aí, valeu, Guilherme Balboborba. Essa parte aí, você, não parece que quando o Faustão vai mandar aqueles abraços da videocacetada, assim, essa videocacetada vai especial para Roberto de Justus, Eliana Borba. Todo o pessoal aí da Magazine Luiza. O Stroyzek, o Wagner Moloch, Flávio Souza. Tu vai falar. Tu vai falar o 64. O 64? Ah, tá. Legal. Vai ver. Só esses últimos 5 aí que começaram a seguir a gente. Valeu, galera. Isso aí. Continuem acessando o Areva. Bom, vamos aí pras notícias da nossa semaninha. Alguém separou alguma coisa aí que queira falar? Eu só quero comentar. Eu não sei se foi falado. Foi falado sobre a questão da. Não foi falado sobre a questão lá da lei homossexual e tal, de união homossexual, né? No semana passada. Não, mas eu imaginei que você queria falar. É, porque alguém tem que falar, né, cara? E como eu sou o membro que leva jeito, é o membro que leva jeito do Areva. É, leva mesmo? Falar. Como diz um amigo meu, é melhor levar jeito do que levar de jeito. Sim, uma coisa pra levar a outra. É, não necessariamente. Enfim, não vou entrar nessa questão. Semana passada foi aprovado por unanimidade no Supremo Tribunal Federal, né, a permissão, né, da união homossexual, né, de casais do mesmo sexo, que não é exatamente a questão, a permissão do casamento gay em si. O cartório ainda pode, por exemplo, se recusar a casar homossexual, mas é um puta de um ganho, assim, uma porque, em primeiro lugar, o Supremo votou isso por unanimidade, que eu fiquei bastante impressionado, achei bem, bem bacana. E outra porque eles vão poder ter os mesmos direitos que um casal heterossexual tem de união estável, né? Comunhão de bens e tal, essas coisas, entendeu? Parece que o primeiro casal que assinou isso aí era o de gaúchos, não era? É bem provável. Não, foi paranaense, acho, sei lá. Tá no sul ali. Cara, né? Abaixo de São Paulo é tudo gaúcho. Vai tomar no cu. Bom, enfim, eu só queria fazer esse adendo, que eu acho que foi uma boa conquista para todos os homossexuais, como nossos leitores, né, o Secreed e outros leitores homossexuais e tal. Eu acho que isso mostra que é o mais óbvio, né, que eventualmente as pessoas finalmente vão se ligar que é uma imbecilidade tu impedir que as pessoas simplesmente queiram fazer o que elas quiserem da vida delas. Nessa hora eu queria entrevistar o Bolsonaro, cara. O Bolsonaro fazendo uma lafaia deve estar feliz pra caralho. Vou fazer dois comentários a respeito dessa notícia. O primeiro, cara, é que eu acho que essa votação, ela, e debater isso não é só importante para os homossexuais, mas para todo mundo que acredita que, né, que luta pelo direito de ir e vir de todo ser humano, né, cara? De, tudo bem, foi conquistado uma coisa para uma classe, digamos assim, não gosto de usar esse termo, mas para os homossexuais, mas por quanta coisa a gente tem que lutar para todo mundo, para todo brasileiro, para todo ser humano ter liberdade pessoal maior e mais direitos e mais justiça, né? E a segunda coisa que eu quero comentar é que eu acho que não deveriam ter aprovado o casamento homossexual, deviam ter proibido qualquer tipo de casamento. Boa. Faz sentido. É apenas um passo a mais pro desastre, né? Exato. Eu só teria um recado pra dar pro Bolsonaro, que é chupa, porque agora pode. Boa. E falando, já que estamos falando desse favorecimento aos gays, né? Homossexuais, a dançarina Lacraia morreu, minha gente. Vocês viram isso? É, pois é, cara. O pessoal ficou dizendo, vai Lacraia, vai Lacraia, vai Lacraia. Foi. Pessoas que acrescentavam tanto ao mundo. Lacraia e quem mais? Osama, né? Ah, Osama. Mas vocês sabem quem, tá? Não sabem por que a Lacraia morreu, né? Mas não, uma da... Ah, deve ter caído de cima da eguinha Pocotó. É, uma das teorias é que o... Uma das teorias é que o diabo olhou pra cima e disse, vem Lacraia, desce a rasa. Nossa, que bosta, hein, mano? Que merda. Pão. Tá, essa cara foi uma merda, eu não precisava fazer. Eu não conseguia guardar essa bosta só pra você. Não, é que eu não consegui fazer no Twitter hoje essa piada, gente. Cara, mas com a morte da Lacraia, já dá pra fazer uma parceria nova com MC Serginho e Vitinho Avassalador, hein? Ah, o cara do Sou Foda lá? Aham. Uhum. Vai, Sou Foda. Então, saindo aí desse mundo GLS, partindo para o mundo da tecnologia, uma falha no Facebook pode ter tornado público dados privados de usuários. Olha aí, quem tem Facebook. Rapaz! Tá na moda, dados na PSN, já estiveram meus dados no Facebook, toma nem aí, cara. Mas sobre essa questão de liberação de dados, eu digo dados pessoais, assim, tirando senha, coisa assim, cara, eu vou fazer uma crítica, cara. Porque esse negócio de redes sociais também é foda, né? Cara, tu quer ter uma rede social e tu quer ficar bloqueando? Tu quer que as pessoas não vejam tuas coisas? Tu quer que as pessoas não saibam as tuas coisas? Cara, se não é que as pessoas saibam o teu telefone, tu não coloca na porra do Facebook o teu telefone. Não importa se tu vai colocar só eu posso ver. Se não coloca a porra do telefone, sabe? Tu não quer que as pessoas vejam tuas fotos? Não bota fotos. E assim por diante. Tá, então vamos mudar de tecnologia pra apocalipse. Eu tô vendo uma notícia aqui que evangélicos americanos anunciam o fim do mundo para 21 de maio. Galera que tá escutando aí o podcast hoje, tem mais uma semaninha aí pra aproveitar. 21 de maio, velho? 2 dias antes do meu aniversário, sacanagem. Ah, não vou chegar aos 29, tá ótimo. O grupo cristão evangélico americano Family Radio comprou dezenas de outdoors nas principais cidades dos Estados Unidos e Canadá para anunciar que o dia do juízo final será dia 21 de maio. Tá, no seu site, assim como nas ruas, o Family Radio adverte: o dia do juízo final é 21 de maio de 2011. A Bíblia garante. Segundo o grupo, o presidente da Family Radio, Harold Camping, chegou à conclusão que o fim do mundo será em 21 de maio após estudar a Bíblia, e porque exatamente 7 mil anos depois do episódio que Noé se salva do dilúvio universal segundo o texto religioso. Então, galera, se prepara, tá vindo outro dilúvio aí ou coisa do tipo. Quem estiver em São Paulo tá fudido, porque aqui não precisa de dilúvio pra encher tudo. A gente enfrenta um dilúvio por mês aí, praticamente. A galera já tá escolada em dilúvio. Vai acabar em água, pelo jeito. É, provavelmente. É, esse pessoal tá precisando estudar mais a Bíblia então, né? Mas... Eu sou da seguinte opinião: se o mundo for acabar, mesmo que acabe num barranco, que é pra eu morrer encostado, né? Ditado sagrado do preguiçoso. Com certeza. Caralho, imagina, vai ter o fim do mundo mesmo, confirma, faz uma puta festa, né, velho? Outra notícia de tecnologia aqui. A Microsoft comprou o Skype, olha aí, esse programinha que nós tão bem usamos pra gravar os podcasts, pela micharia de 8 bilhões de dólares. Maior burrice. Quem? Peraí, a Microsoft comprou o Skype? Comprou. É por isso que o Rafael tá caindo o tempo todo. Não, cara, isso é a maior burrice. A Microsoft tem que pagar tudo isso pelo Skype. Você consegue baixar de graça no site da Skype. Os caras virou dinheiro na conta e falou: pá, libera essa bosta agora, ele. De graça. O nosso querido amigo Bill Gates, que e se interessado estiver, né, o Areva tá pra rolo. Tamo aí. Se quiser ser acionista do Areva, tá. Qualquer bilhãozinho tá vendido. Mas aí vai disponibilizar disponibilizar o Skype no Xbox, né? Nos iPhones. Aí, qualquer coisa da vida aí? Claro que não. iPhone, beleza, pode até ter já, mas não sei porque eu tenho um genérico. Provavelmente vai ser. Quem vai ser grande beneficiado vai ser a Nokia, por causa da parceria Nokia e Microsoft, né? Com Windows Mobile agora. Então pode esperar uma boa novidade aí com Nokia, Microsoft e Skype agora. É, mas eu penso que a Microsoft também pensa nisso, mas pra investir na área de. Acho que até dos games, né? Agora que tem essa integração com o Kinect. Do Xbox e tal, se tiver um Skype fica mais fácil pra pessoal se falar, né, enquanto joga, alguma coisa assim. Essa troca de tecnologias pode dar bons resultados. E enquanto a Microsoft compra o Skype, a Apple passa o Google e passa a ser a empresa mais a marca, né, mais valiosa do mercado. Olha aí, cagamos. Bom, também, né, cara, hoje em dia o mercado mundial de tecnologia é feito por hype, né? Tem empresa mais hypada que a Apple hoje em dia, significa necessariamente que é boa. Eu que o digo. Então vamos fechar o assunto de tecnologia. Só queria falar um pouco sobre uma série que eu comecei a assistir, treinou na HBO. Ou Sons of Anarchy. É. Ô, já vi, cara, é massa. Você viu os motoqueiros na Califórnia, né? E o Hellboy? É esse mesmo. E, não, mas é o Game of Thrones. Alguém chegou a acompanhar essa série ou não? Não, me deu pra entender. Eu não aguento mais série medieval. Eu só acompanhei todo mundo falando sobre. Mas, cara, eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro Marcelo. Eu não acompanho mais séries. Principalmente séries que eu acho que eu vou gostar. Eu não tenho mais saco pra ficar acompanhando séries. Sem saber se vai terminar ou coisa assim. Eu preciso ter segurança na minha vida. Eu preciso assistir coisas que eu sei que tem um tempo definido e quando vão terminar. Novela. Exatamente. Eu comecei a acompanhar. É baseado no livro do R.R. Martin, né? Então, comparando aí como sendo o novo Tolkien. Não sei se chega tanto, né? Mas são 7 livros que ainda não foram escritos, só foram publicados 4 ou 5 aqui no Brasil. E a HBO começou a produzir essa série. E tá muito foda, cara, pra quem quiser conhecer. Tem de tudo lá. É HBO, né, minha gente? Tem sangue, tem peitinhos, tem putaria, tem história. Tudo muito bem ambientado no mundo medieval, com suspense. E olha aí como eu tô aprendendo a fazer sinopse de série, tá vendo? Passa na Idade Média, tem uns cavaleiros lá, e luta, tem cavalo. E tem o Conan. Aliás, Jason Momoa, que interpretará o Conan. Jason Momoa quem? Momoa? Me mama aí, o Jason, sei lá, o Conan maquiado, né? Com sombra. Cara, com um lápis no olho. E pior, né? Essa série ele faz um bárbaro, mesmo esquema do Conan, e além do lápis ele passa sombra, cara. A maquiagem completa, a vontade do Jason de botar uma saia e rodar a bolsinha tá foda, hein? E apesar de ser uma série que pende pro fantasioso, assim, né? Com alguns seres sobrenaturais, tal, que aparecem logo no começo, mas não tem esse negócio de raças, assim, elfos, orcs, essas coisas. É mais pé no chão. E tem um anão, cara. O anão é a primeira vez que eu vejo um anão foda numa série. Além do... É a primeira vez que eu vejo um anão alto. O que, que você achou que ia falar isso, velho? Sei lá, porque... É a primeira vez, com certeza. Eu pensei que ele ia dizer simplesmente a primeira vez que eu vejo um anão. É, que geralmente eles fazem os anões nesses filmes medievais no esquema do Senhor dos Anéis, né? Eles diminuem o cara digitalmente, mas esse não, é um anão mesmo. É um anão do nosso mundo, assim, como nós vemos. Anão de verdade. Com que eles botam no jardim, assim. Tipo o anão que eles botam em programa de auditório, porque tá, programa de auditório brasileiro sempre tem que ter um anão correndo por algum lugar. E, sim, principalmente se for no Pânico, né? Eu tenho que confessar que eu tava assistindo aquele programa do Rodrigo Faro, sabe qual é, que faz na Record? Sim. E fica um anão, cara, muito louco, correndo e agarrando na perna das mulheres, cara. Fica fazendo igual o cachorrinho que nem... É, exato. É, eu vi. E, mas enfim, essa série é muito foda pra quem quiser assistir. E o personagem, um dos personagens mais foda mesmo é o anão, cara. O anão é bem, bem interessante. Pega mulher pra caralho, come todas as mulheradas. E tem peitinhos pra quem quiser assistir. Então é isso aí. Game of Thrones estreou no último domingo na HBO. E a HBO, que por si só é um selo de qualidade, né, cara? Fez The Sopranos, que é uma série muito foda sobre máfia. Band of Brothers. Oh. Roma. Six Feet Under. Ah, HBO é sempre capricha, né? E fez uma das melhores séries brasileiras já feitas no universo, que é o Mandrake. Uma das melhores séries do mundo, aquela... Me fugiu o nome na hora, assim, cara. Sim, mas, cara, Mandrake é muito foda, cara. Muito ah, foda. Com peitinhos da Gisele Thier. Bah. Então é isso aí, essa é a nossa recomendação. Nossa, não, a minha, né? A tua, né? Muito bem. Então vamos fechar por aqui o Momento Areva, todo mundo de acordo? De acordo. Sim. Então até semana que vem, com mais um podcast. É isso aí, whatever. Vale tudo que você fala é a novela ou MMA? É a luta entre a Heleninha Reutemann e o Moura falou assim, porra, tá passando Vale Tudo no vivo. Falei, pô, pode crer a luta do Lyoto Machida, não sei o quê. Sabe uma coisa legal desse podcast, cara? É que como nenhum dos nossos leitores deve assistir novela, não vai ter aquela coisa... Vocês esqueceram de falar dessa novela. Ah, mas vocês não falaram dessa tal. Ah, vai aparecer o Porto Maltese falando. Vocês me mataram. Mas eu não sou a maldade do mundo. Os homens são piores que o pior dos vampiros. Eu morro. Mas deixo com vocês a fome, a miséria, a injustiça e as guerras! Ah, morre, diabo!